Solo, é o Tango Mike Hotel retornando. Prossiga. Aguardando autorização para adentrar o pátio número 1, no senhor. Seja autorizado, prosseguindo para o portão número 8, contornar os portões à sua esquerda. Pode até me derrubar aqui, o Tango Mike Hotel. Será feito, grato. Oito no meia, solo 46, livre à direita, solo 121, decimal 9. Confirma a frequência do solo? 121, decimal 9. 219, bom trabalho, vamos se livrar. Solo Salvador, muito boa noite, gol no 8, no meio, livrou na sua escuta. Boa noite, no meio, prossegue táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, gol no 8, no meio. Salvador, bom dia. Zé 3520, informação Bravo. Bom dia, Zé 3520. Sexta via chegada à Mária, até 2000. A guarda elétrica fluía sem identificação. Ajuste 1090, então 3520. Mari, desce via Mari, 2000, Falou, Salvador, é o Mike Hotel retornando. Só Mike Hotel. Informando o término do reboque, ponte 8, obrigado, um bom dia, senhor. Sente, bom dia, Tango, Mike Hotel. 3520, complete final LS, chame torre 118, decimal 95. Oi, Johnson, bom dia. Torre C3520, baixa travada. 3520, reparte externo. Pode lá. São 3520, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso no 0 com 1010, baixar travada presente, tá? 3520. Solo 210, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, tá 3520. Salvador. Boa noite, bom dia, o K3520. K3520, bom dia, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, K3520. Salvador Ground, go on in 16, morning. Go ahead, you go 1816, good morning. Okay, so morning, we have information Bravo, ATC from Salvador to Guarulhos. Please confirm, go 1817. Sir, 1817. Roger. Bravo information, Q1810, just 1 minute for copy. Okay, standing by, go 1817. Go 817 ground. Go ahead, go 1817. Okay, sir. Charlie is information now. Q1810, ready to copy. Yes, sir. Go ahead, please. Go 1817. Clear from Salvador to Guarulhos via Upper Zulu 106, flight level 360. Dial departure, Leda. After that, bridge. Take off runway 10, right turn, first right turn, squawk 5107, and Salvador departure control 19.8. Okay, it's clear from Salvador to Guarulhos, level 360, via Pedro 16, Tael, Linda, bridge. Runway departure 10, after take off turn right, squawk 5107, Salvador departure 19.8. It's correct, just confirm dial, Leda, after that bridge. Dial, Leda, bridge, okay? Okay, dial, Leda, fly heading direct to bridge, go 1817. Read back correct, report ready to push back and set up, go 1817. Okay, calling one way to push back, go 1817. 0-0. Go on 817, clear pushback and set up report ready to taxi. Clear for push, call you when ready to taxi, go 1817. So ground, call 1817, ready for taxi. We have your 175 on board of the nation Stadion. We have 3 hours and 47 minutes of endurance. If you're taxi via Maple and India, I'll hold the short runway 10, contact tower 118-905, Q181010. Have a nice fly, go 1817. Thank you and have a good day. Clear to taxi via Maple. From the 10 call tower 18905 go 1817. Echo Tower, go 1817, hold short 1010, left for takeoff. Roger, go 1817, cleared for takeoff, runway 10, wind 080 degrees, 08 knots. Clear for line up and takeoff, runway 10, go 1817. Salvador, bom dia, Santa 320, informação, Charlie. Tá 3520, Charlie correto, pronto pra cópia? Pronto, tá 3520. Cuidado, Salvador, Aracaju, nível de voo 190, sai de Apuca, Jama, após Jama, DCT Aracaju. Decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda. Transponder 5102 e o controle 119.8. Aracaju autorizado 190 nível, decola 10, curva esquerda, saída pouca. Após Jamo, DCT Aracaju 5102, o transponder 198, controle 3520. Correto, pronto, 3520. Camarada, obrigado, 3520. Prossiga, Azul, Alfa Yankee Lima. Bom dia, o Yankee Lima está no 43, solicito autorização para levar a aeronave, para levar a Tiquinhei Alfa, paralelo à detecção Golfo, para cheque do 2, está aero já de acordo. Gente, a Alfa Yankee Lima vai prosseguir até a Taxway Golf, interseção a Taxway Golf para cheque de motores, confere. Positivo. Tempo aproximadamente 30 minutos após estar no ponto. O Alfa Yankee Lima está autorizado a prosseguir com o reboque até a área da interseção da Golf via Kilo, após corrigindo, é isso, via Kilo, Alfa, até a interseção da Golf, ok? Kilo, Alfa, até a interseção da Golf, o Alfa em equilíbrio na escuta permanente. Salvador Tower, go 1817. Go 1817, airborne at 42, contact departure 119.8, good flight, sir. Thank you, and have a good day, go 1817. Control 1817, passing 2400, dial departure up to 360. Morning 1817, clear to climb to 360. Up to 360, go 1817.